Havia mais que um desejo a força do beijo, por mais que vadia, não sacia mais. Meus olhos lacrimejam teu corpo, exposto à mentira do calor da ira, no afã de um desejo que não contraíra. No amor a tortura está por um triz, mas a gente atura e até se mostra feliz quando se tem o álibi de ter nascido ávido, convivido inválido, mesmo sem ter havido, havido. Quando se tem o álibi de ter nascido ávido e convivido inválido, mesmo sem ter. Nascido ávido e convivido inválido, mesmo sem ter havido, havido. Quando se tem o álibi de ter nascido ávido e convivido inválido, mesmo sem ter havido. Havia.